Eu peço-vos com humildade, mas com uma humildade democrática e com seriedade política, porque, por favor, não pode haver coisa pior que é usarem-se o tema dos incêndios para fazer declarações absolutamente populistas. O momento deve ser respeito, e deve ser respeito pelas vítimas, e deve ser respeito pelo apoio dos lesados. De conjugação de esforços de todos, podemos fazer renascer a Oliveira do Hospital. Peço-vos que não façamos política da terra queimada, até porque agora a terra está mesmo queimada e todos somos poucos para o fazer renascer. Deixemos-nos de declarações fáceis. Quando a situação é difícil, exige de todos nós, exige o melhor de todos nós, não o pior. Sei de certeza que todos me acompanharão neste pedido.